3 e 4. Hoje tem alegria, traz a branquinha pra galera. Hoje tem diversão, sofrência já era. Hoje tem alegria, traz a branquinha pra galera. Hoje tem diversão, sofrência já era. A resenha é grande, com pituzeiro, com eu e tu. A danada se garante e tome zoeira com pitu. Hoje tem a galera pituzeira. Corta o limão, prepara o caju. Hoje tem pitu. Hoje tem a galera pituzeira. Corta o limão, prepara o caju. Hoje tem pitu. Hoje tem a galera pituzeira. Corta o limão, prepara o caju. Hoje tem pitu. Corta o limão, prepara o caju. Hoje tem pitu. Beba com moderação. Sucesso.